Tratamento inadequado, gases que foram enlatados, balas de borracha que ferem, varrendo adoentados, que até por culpa do Estado estão desfocados. O caso é notório, educação, trabalho, vários desmotivados aliados. E se não tiver uma estrutura, aí fica mais complicado. Droga, alfa, acesso fácil, compromisso do Estado, que paga de bom moço, mas propicia o fracasso. Sem rancor, sem temor, sempre de olho no pressor, que promete 1 milhão de fita, os barracos taca fogo, deixando milhões à deriva, sonhos transformados em cinza. Sempre próximo da copa de eleger algum fascista, o culpado é o eletricista do Gatoquimia. Conversa furada que nem eles mesmo acreditam. Política infelizmente fadada ao fracasso. 1000 anos de democracia e continuamos votando errado. Elegemos palhaços que votam em descaso dobrado. Copa, clássico pra desfocar nós afetados. Trump, por favor, ilumine essa terra. Tirai de nosso caminho esses governantes de merda que só pensam em seus umbigos, em seus sapatos finos. Um ou outro que trabalha, o resto é só engrupido, praticando peculato, vários deles abafado. Enquanto isso, o trabalhador perdendo direitos conquistados. É falha, vários processos em calha, cadeia superlotada, rebeliões diárias. Enquanto tudo isso, a construção de novos presídios, deixam de investir na educação, ensino, sem incentivo. Pivete aqui desanda, prefere curtir funk, abafora um lança. O que fazer? Temos que sobreviver. O pai sempre bem louco, a mãe não quer nem saber. Até do exército vários foram dispensados. Opção agora, o crime, o tráfico, ostentação, pra uns falar mais alto. São joias, dinheiro, mulheres, carro. Ontem um a mais, hoje um a menos. O filho chama o pai, a mãe entra em desespero. É a lei da selva talvez, a lei do cão que cê fez. O mais forte dita as regras, o mais fraco cumpre as leis. Levaria mais que um Oscar, daria mais que um filme. A dignidade de um irmão que é engraxate no Habibs. Não desacredite, essa é a realidade. Nas ruas de SP, em vários cantos da cidade. No mundão afora, sem caô não é história, mas uma fita que verídica não mostrada pela mídia. Olha só meu parça, vai vendo só a cena. É pique Hollywood, longa metragem de cinema. Cinema, cinema, cinema, cinema.